Algumas pessoas me perguntaram sobre a mensagem, que sempre tem sido colocada a mensagem que se prega aqui no domingo, vai para vários e-mails, né, para vários endereços de irmãos, e ultimamente não vinha sendo colocada, porque o Fábio estava com uma dificuldade técnica e de tempo. Aí eu perguntei para o Fábio, e aí Fábio, dá, tem condição de colocar? Ele falou, pastor, eu estou com muita dificuldade. E eu sugeri para ele, faz o seguinte, me ensina que eu ponho. Ele ficou branco. Ele falou, meu, pastor Fernão, na era da informática, vai ser o caos. Graças a Deus. Ele foi tocado por sabedoria divina e disse assim, não, pastor, deixa, eu vou arrumar um tempo. Então ele vai fazer no sábado, quando ele tem um pouco mais de tempo, porque a coisa é demorada, é meio complicada, e ele vai poder fazer na casa dele. Então fica assim, já tem uma mensagem desde ontem, que é do domingo passado, tá? Essa mensagem que eu estou pregando hoje entra no sábado que vem, e assim por diante, tá bom? Para que você possa ser alimentado também durante a semana, tá bom, queridos? Bom, vamos lá. Título da mensagem de hoje: o custo de ser abençoado. E tem um subtítulo: o quanto importa ouvir a Deus. Todos nós somos muito edificados, e isso já há séculos. Quando o povo de Deus ou a igreja de Cristo medita sobre vidas vitoriosas que nós lemos dos personagens bíblicos como Abraão, José, Moisés, Paulo, Pedro e tantos outros. Eles nos inspiram com o exemplo deles de fé, perseverança e amor a Deus. E por ter fé, esperança, amor a Deus, perseverança, eles foram tremendamente usados por Deus. Então cabe aqui duas perguntas. Qual o segredo espiritual desses personagens bíblicos para terem sido abençoados e terem uma vida de abençoadores? Qual seria o segredo espiritual desses personagens bíblicos? E uma segunda pergunta. Qual é o custo para sermos abençoados? Qual é o custo para sermos abençoadores? E por que fazer essas perguntas? Se a gente acompanhar a vida desses homens e mulheres de Deus, que nós vemos nas páginas da Bíblia, a gente vai ver que eles tiveram todos que pagar um preço por ser uma pessoa abençoada, por ser uma pessoa que abençoa outras pessoas. Todos, todos, sem exceção, tiveram que pagar um preço. E tiveram que agir de uma maneira para receber essas vitórias que quando a gente lê hoje, a gente é tão edificado. Então vamos ver qual seria então o segredo espiritual deles e o custo para se obter essas vitórias. Primeiro personagem que eu gostaria de abordar seria Abraão, homem tão citado na sua trajetória vitoriosa. Fala de Abraão, lembra de vitória, riquezas, muitos bens, direção de Deus na vida dele. Vamos ver como é que foi isso. Então começa com Gênesis 12, de 1 a 4, que diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti. Serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Arã. O que a gente tem aqui? Primeira coisa, o chamado de Deus para Abrão. A coisa começa assim, e deve ser maravilhoso. Imagina você nessa situação. De repente para o filme da tua vida e você ouve no sossego do teu quarto a voz de Deus, como se fosse um trovão, dizendo assim: meu filho, minha filha, faz assim, assado, porque eu te quero aqui, ali, dessa ou daquela maneira. Meu Deus do céu, tremia tudo, a gente ficaria suando, apavorado, mas ao mesmo tempo sentindo uma alegria muito grande. Olha como eu sou especial, Deus falou comigo, Deus deu uma direção especial para a minha vida, para que eu obedeça, para que eu faça aquilo. Então, a gente vê que aqui foi um chamado de Deus, e quem não quer ser um instrumento na mão de Deus? Mas a gente deve meditar também sobre outra coisa. Qual o custo desse chamado? E nesse próprio capítulo 12, a gente vê isso. Primeiro, no verso 1 que a gente acabou de ler, que eu vou pedir para colocar de novo. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Agora põe o verso 8. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Bom, aqui nós temos um chamado maravilhoso. Mas a gente também tem um senhor de idade, mais de 70 anos de idade. Muito provavelmente Abraão vivia em Ur, numa casa de tijolos, de pedra, pelo menos, com teto para lhe proteger. E de repente ele recebe um maravilhoso chamado de Deus, um toque sobrenatural de Deus. E com 75 anos ele tem que fazer a mala e sair peregrinando pela terra. E levando parte dos seus familiares e deixando talvez uma outra parte grande da sua família. E deixando a sua casa de alvenaria para habitar em barraca, em tendas. Então já começa aí, a gente vê que todo chamado, toda ação de Deus para sermos abençoados e abençoadores tem um custo, sim. E a gente pode imaginar, por exemplo, nos dias de hoje, os missionários que saem das suas cidades, onde têm seus pais, e atendem um chamado de Deus para ir para outra ponta do país, ou para outra ponta do mundo, para cumprir a vontade de Deus, o chamado de Deus. Quantas pessoas também não saem do convívio tão seguro dos seus familiares para ir viver, sabe lá como, para pregar a palavra de Deus. Estão cumprindo também o chamado de Deus. E eu falei então sobre um custo. Esse é o custo, nós já identificamos no verso 1 e no verso 8 o custo. Mas também eu disse que há um segredo espiritual que garante a esses personagens bíblicos a vitória. A vitória para eles é certa. A história da vida deles já passou, e nós vemos relatado na Bíblia toda a trajetória de suas vidas, sempre terminando em vitórias. Tá? Bom, então qual seria o segredo para isso? E nós temos aqui, interessante, uma pista, vamos dizer assim, para o segredo espiritual da vitória desses personagens. O primeiro está em Gênesis 12, verso 1, de novo. Coloca lá, por favor, verso 1. Ora, disse o Senhor a Abrão. Está aí. Está aqui o segredo. Perceberam? Abraão escutou a voz de Deus. Deus falou com Abraão e Abraão ouviu a voz de Deus. Já tem aqui um grande início para um relacionamento muito bom e que vai gerar vitória. Vocês estão pensando que eu estou chovendo no molhado, mas não estou não, ainda mais na nossa geração, que a gente sabe muito bem orar, mas não sabe ouvir a voz de Deus. Tem uma oração, gente, que é importantíssima, é aquela oração que a gente fala assim: Senhor, guia-me.

tá? Depois de uma experiência traumatizante, porque ele cai no chão e quando ele vê aquela luz, ele fica cego. Aquilo que ele fazia tão bem, achando que estava fazendo a vontade de Deus e agradando a Deus, ele recebe a notícia que na verdade ele perseguia a Jesus, o Messias, aquele esperado por Israel. E ele fica chocado, impressionado com aquilo. Então ele se encontra agora nessa casa, na rua direita, e ele está orando. E olha só, o verso seguinte diz assim, o Senhor está falando com Ananias, diz assim, e viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Sabe o que é isso? Paulo está tendo visão. Isso não está acontecendo. O Senhor está falando com Ananias nesse momento, e dizendo que Paulo está numa tal rua direita, na casa de Judas, e orando. E nessa, durante essa oração, ele teve uma visão do que viria a acontecer logo depois. Que entraria um moço chamado Paulo, esse que persegue os, a igreja, e iria, ele teria que ir até a casa desse Paulo, perseguidor da igreja, para orar por ele. Reparem uma coisa, olha o tipo de oração de Paulo. Depois de Paulo ouvir a voz do Senhor, ele ficou tão impactado, que provavelmente, deitado nessa cama, a oração dele não era apenas para que ele voltasse a enxergar. A experiência foi de muito impacto. Ele descobre naquele momento que todos os valores, todas as posições dele estavam erradas diante de Deus e que ele precisaria mudar. Ele é tão impactado por isso que mesmo cego, e talvez esse seja um dos maiores problemas físicos que uma pessoa pode ter, mesmo diante disso, ele não está só orando. Eu acredito que ele tenha orado por isso também. Mas o foco dele não é a cura da sua cegueira física. Mas Deus, me revela o que está acontecendo. Senhor, porque eu ouvi a tua voz? Eu estou perseguindo a igreja que eu pensei que fosse alguma coisa ruim para o teu nome, e de repente o Senhor diz que é a ti que eu estou perseguindo. Então o clamor dele foi, revela-te, Senhor, fala comigo, eu quero saber o que está acontecendo, por que isso aconteceu dessa maneira comigo, onde eu errei, Senhor, e me corrige. E de repente Deus lhe dá como resposta da oração, esta visão. Que dali a pouco entraria um homem que oraria por ele e mostraria para ele qual era a vontade de Deus para ele. Então veja que oração diferente. Veja como é diferente a oração impactante de uma pessoa que foi impactada pelo poder e pela presença de Deus. Não é só atrás do milagre, não é só atrás da cura, coisas absolutamente genuínas para querermos, mas também eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero a direção de Deus. Se eu sou filho de Deus, Deus dirige os meus passos aqui. Quantas e quantas vezes nós tivemos situações em que nós precisávamos da direção de Deus? Gente, o meu chamado pastoral tem tudo a ver com isso. Para mim é um exemplo assim, total, disso que eu estou falando. Quando eu recebo o convite para ser pastor de uma igreja, a período integral, eu era, nessa altura, dentista. O dentista é um profissional liberal, dono do seu nariz. Trabalha como quiser, aonde quiser. E também era dono de uma loja. Se eu sou dono, também sou dono do meu nariz. E de repente eu recebo um convite para ser pastor. Aí eu teria que ser servo de um grupo de pessoas. Eu estava recebendo um chamado, eu não sabia nessa altura se era de Deus ou não, para servir. Servir a igreja, servir a Cristo, servir aos meus irmãos, servir ao meu próximo. Então não é uma coisa, eu não podia fazer esse tipo de oração. Senhor, faz um milagre em minha vida e me torna pastor. A coisa não funcionava assim. E eu passei, acho que cerca de 2 meses, sendo apertado pelos pastores que fizeram convite para me dar a resposta, e a minha resposta era: eu ainda não tenho a direção de Deus. E aqui todo mundo sabe da história, todo mundo sabe que eu fiz com Deus, pedi vários sinais para Deus, e Deus respondeu a todos durante um período de tempo. Esse chamado eu teria que exercer com a minha esposa, mas até aquele momento, quando eu recebi o convite, não passava pelo coração dela ser esposa de pastor. Eu tive que esperar também e clamar a Deus: Deus, se isso é verdade e vem de ti, ela precisa ser chamada também. E tudo aconteceu dessa maneira. É interessante como Deus vê a nossa necessidade de saber a vontade dele. Quando a gente faz essa oração com toda a sinceridade do nosso coração, ele responde mesmo, porque a resposta de Deus quanto ao meu chamado foi um negócio tão impressionante, foi uma coisa tão marcante na minha vida, que eu não posso duvidar do meu chamado. Eu não tenho direito de duvidar desse chamado. Por quê? Porque eu orei pedindo a Deus: dá a direção, é isso mesmo? É o homem que está me chamando, ou Deus tem esse chamado para mim? E a mesma coisa acontece na vida desses homens que, para serem abençoados e para serem abençoadores, eles precisam ouvir a voz de Deus. Mas ouvir a voz de Deus assim, dando direção, apontando o caminho, fortalecendo, confirmando algo que nasceu de repente no nosso coração, mas já era vontade de Deus. Então, eu tenho certeza absoluta, queridos, que o segredo espiritual desses personagens bíblicos que eu citei, Paulo e Abraão, um dos segredos principais era saber escutar o que Deus tem para nos falar. Uma estratégia maligna, uma estratégia de Satanás que tem atacado a igreja de hoje, é não permitir que no nosso dia a dia nós paremos para meditar na palavra de Deus, para meditar na vontade de Deus, para escutar a voz de Deus. Estou falando sempre isso aqui, mas é, e o interessante é que quando a gente não para para isso, mas a gente arruma sempre tempo, porque a igreja cristã, a igreja evangélica cristã é uma igreja diferente, é um povo diferente, é um povo que tem fé, é um povo que acredita no poder da oração, por isso é um povo que ora, sim, é um povo que faz diferença. Daí nós recebemos de fora pedidos de oração, demonstrando a confiança que essas pessoas têm na sua ignorância de Deus, mas que elas têm em vocês, por saberem que vocês são pessoas diferentes, que têm fé, que têm uma prática de oração. Só que muitas vezes nós estamos orando, clamando para que Deus liberte ali, restaure aqui, cure desse lado, opere aquilo outro, e a gente tem deixado um pouco de lado aquela oração que a gente faz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas eu não vou sair por aí que nem um maluco. Deus vai dar essa direção. Onde você deve ir hoje? O que você deve fazer? Eu vou te levantar na tua igreja para o seguinte ministério, para esse ministério. E hoje, gente, nessa estratégia maligna, muitos de nós têm caído. Então, por exemplo, eu arrumo inúmeras desculpas para que eu não atenda, por exemplo, o chamado para ser um obreiro na igreja. Eu sei que determinada área da igreja está carente demais de obreiros, mas aquilo não é para mim, eu já pus isso na cabeça, e isso já desceu para o meu coração. E de repente você vê aquela confusão, aquela necessidade, aquele líder desesperado, precisando de ajuda, mas não é comigo. E de repente falta a coragem que tiveram esses homens de Deus, de dizer assim: Senhor, o que tu queres que eu faça? Estou aqui, ó, pode falar. Mas já pensou se ele diz assim: chega uma hora mais cedo no domingo para interceder? Pelo amor de Deus! Foi da carne. Isso não deve ter vindo de Deus. E às vezes é isso que ele quer. A ação vai partir abençoadora da tua vida nisso, por exemplo. E aí eu ouvi, ou senão eu digo assim para Deus: eis-me aqui, Senhor, que tu queres que eu faça? E aí ele responde. E o problema está aí, muitas vezes, para nós. Quando ele responde, diz exatamente o que ele quer. Então, queridos, sempre que você se dispuser, sempre que você pensar em vitórias ou bênçãos na tua vida, sempre que você pensar em abençoar alguém, entenda, vai ter um custo para a tua vida nisso. Vai ter um custo, vai custar alguma coisa. Como custou para Abraão largar a família, parte da família, deixar sua casa de alvenaria para ir morar em tenda. Como custou para Paulo. Quer ver como custou para Paulo? Atos 9,16, por favor. Naquela palavra de Jesus para Ananias, ele diz assim: pois eu vou mostrar para aquele homem quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Paulo estava sendo chamado, um chamado glorioso. Paulo não era um homem que gostava de servir a Deus? Ele achava que ele botando aquela igreja desse tal Jesus aí para escanteio, ele estaria servindo Deus vivo, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quando ele descobre que ele estava indo contra Deus, que Jesus era o filho desse Deus maravilhoso, ele muda. Mas com o mesmo ímpeto e com o mesmo desejo, ele passa a servir a igreja, ele passa a servir a Jesus. E olha como ele serviu. Segundo aos Coríntios 11, 23 a 28. Segundo aos Coríntios 11, ele relata um pouquinho do ministério dele. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. E até aí? Até o 28. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. E olha que legal, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. É bom a gente ler sobre o apóstolo Paulo. Ô homem bom, para numa ilha, a cobra vem, pica ele. Ixi, a cobra mais venenosa do pedaço, vai detonar o cara, né? E o cara continua ali trabalhando, falando de Jesus. Ué, o que aconteceu? Esse cara tem poder. Isso que ele está falando é importante. Chama todos os doentes da ilha. Aí chamaram todo mundo que estava doente. Diz a palavra que Paulo, em nome de Jesus, curou a todos os enfermos. É uma delícia saber disso. É uma delícia ver Paulo sonhar e Deus falar com ele assim: não vai por aí, mas vai por ali. Porque aqui você vai encontrar problema e eu te quero ali. É maravilhoso isso. É maravilhoso ver Paulo andando, uma pessoa vem bajulando ele, ele vira para trás e fala assim: sai, espírito maligno. E a pessoa fica liberta, cheio de unção, cheio de poder, poder para abençoar, um poder que o abençoava. Mas olha o preço, olha o custo dessa postura. Olha quanto ele pagava. Ananias, esse Ananias que foi lá orar por Paulo, também pagou o preço. Olha lá, Atos 9, de 13 a 15. Cumprir a vontade de Deus, mesmo quando isso pareça arriscado, pareça difícil, Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Senhor, parece muito perigoso, o cara é um bandido, o cara vai chegar lá e vai atentar contra a minha vida. Não, não, vai que eu que estou mandando, eu vou mostrar para ele o que eu quero da vida dele. Muito custoso para Ananias cumprir aquilo que Deus estava pedindo. Mas ele se encheu de coragem, e sei lá do que mais, temor a Deus, e foi fazer a vontade de Deus. Então, queridos, por ser uma tarefa muito árdua, o cumprimento de um verdadeiro cristianismo, ele deve ser vivido sempre debaixo da voz de Deus. Gente, eu falo sempre isso aqui, não é fácil ser cristão. Tanto que a palavra diz que você tem que carregar a tua cruz. Sabe o que é isso? Isso é um custo. É um custo de você viver de uma maneira totalmente diferente deste mundo que você está inserido e que jaz no maligno. Então existe um custo para ser santo. Existe um custo para ser igreja do Senhor. Nunca o Espírito Santo de Deus escondeu isso. E para que a gente possa viver tendo a certeza que a gente está no caminho, tendo a certeza que a gente está fazendo a vontade de Deus, a gente precisa ouvir a Deus, ouvir. Vamos praticar mais essa oração que faz com que a gente diga assim: Senhor, o que isso quer dizer? Senhor, por que está acontecendo isso dessa maneira neste tempo? Estou aqui, Senhor Deus, aguardando a tua direção, aguardando a tua revelação. Fala comigo, Senhor Deus, e me mostra. Às vezes a gente fica tão perdido, e essa sensação nos leva muitas vezes não a nos aproximar de Deus, mas a nos afastar, nos esfriar, nos revoltar até contra Deus. Eu não entendo porquê de tudo isso que está acontecendo, mas está acontecendo. Vamos orar e falar com Deus. Deixa eu ouvir tua voz, Senhor. Fala comigo que eu preciso ouvir a tua voz. E é lógico, nós temos personagens bíblicos que iluminam a nossa alma, que nos inspiram com os seus exemplos. Mas o exemplo maior é do maior de todos, que é Jesus Cristo de Nazaré. E o melhor exemplo e onde a gente deve buscar a direção é vendo Jesus nas páginas da Bíblia. Eu estou lendo um livro, ele tem o nome de Doutor Jesus. O autor é um médico americano que, depois de se formar, ele foi exercer a medicina como médico missionário de um trabalho cristão num país africano, não sei se era no Quênia, uma coisa assim. E ele escreve esse livro contando as experiências dele na medicina, inclusive na África, e ele faz uma comparação entre os procedimentos médicos e os procedimentos do médico dos médicos, do Senhor Jesus. E faz sempre uma ponte, é um barato, é muito interessante, ainda estou no início dele. Mas numa certa altura lá, ele fala sobre os médicos atendentes nos Estados Unidos. O que é isso? O cara sai da faculdade e vai trabalhar como estagiário ou residente num hospital. Geralmente esses estudantes que acabaram de sair da faculdade e estão fazendo residência, geralmente eles pegam aqueles plantões, terrível, a noite inteira, pá, pá, pá, paulada mesmo. E quando chega de manhã, passa pelo hospital um cara, um médico experiente, que eles chamam de médico atendente, ou seja, esse médico chega e conversa com os médicos residentes e estagiários sobre tudo que eles fizeram durante aquele plantão. Então ele quer ver exames que foram pedidos, Ele quer ver se esses médicos residentes diagnosticaram corretamente, segundo os exames que eles receberam. Eles querem saber se eles diagnosticaram a doença de maneira correta e medicaram, então, de maneira correta. E geralmente esse atendente atende esse médico residente numa sala tranquila, onde ele, atendente, um médico que está acima daquele outro, recebe as informações do médico residente. E ele passa tudo para ele. E o médico atendente, que é mais experiente, e na verdade é o responsável por todos aqueles doentes que foram assistidos naquele plantão, ele tem que ficar muito ligado. Porque ele tem que saber exatamente o que o cara falou, qual foi o diagnóstico. Se o diagnóstico estiver errado, ele, médico mais experiente, vai dizer: não, aqui você errou. Esse tipo de sintoma significa este tipo de doença. Para esse tipo de doença você dá esse medicamento. Tá bom? Tá. Então diz que a coisa funcionava assim. E aí ele faz uma comparação entre Jesus e o Pai, e essa experiência que ele teve no hospital, e, por exemplo, os discípulos e Jesus. Então, por exemplo, vamos ler lá Lucas 5, 15 e 16. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem serem curadas de suas enfermidades. Estão falando de Jesus. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. E aí o autor desse livro, ele diz o seguinte: olha, aqui Jesus está fazendo com Deus, o seu Pai, aquilo que eu fiz quando era residente com o médico atendente. Eu passava a noite inteira lidando com casos difíceis, eu tomava as minhas decisões, mas eu não podia passar adiante no meu tratamento sem que um médico mais experiente, responsável por tudo aquilo, me desse as orientações e dissesse: aqui você está certo, aqui você está errado, muda. Então o que ele disse foi o seguinte: Jesus precisava desse tempo. Jesus muitas vezes passou o dia inteiro atendendo pessoas, ensinando, libertando e curando, e sacrificou uma parte importante do seu descanso para fazer isso, para se deslocar para um lugar solitário, onde ele consultava a Deus. Muito provavelmente, eu concordei com o autor desse livro, muito provavelmente a conversa de Jesus com o Pai era passando para Deus tudo o que ele tinha vivido naquele dia e clamando cada vez mais a presença de Deus em sua vida, para que ele falasse através, que a sua boca falasse o que Deus queria que ele falasse, que suas mãos agissem como Deus queria que elas agissem. Então olha como é importante. E do mesmo jeito, olha lá, Lucas 9, verso 10. Lucas 9, verso 10. Ele fazia isso com os discípulos. E aí os discípulos eram aqueles que paravam para ouvir o que Jesus tinha para falar. Isso daí foi aquele episódio em que os discípulos saíram pregando nas cidades e voltaram felizes, dizendo que os demônios se submetiam a eles e eram expulsos e as doenças eram curadas. Então diz ali: ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito, e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Então ele se retira e vai conversar com eles, e vai dar instruções a ele, e vai falar: olha aqui, glória a Deus, acertou perfeitamente aqui, você podia ter agido dessa e de outra maneira. Então gente, só para a gente saber como é importante, como é necessário a oração que nós fazemos para ouvir a direção de Deus, para ouvir a voz de Deus. E essa oração não pode ser oração relâmpago. Ai, Jesus! Não pode. Ela tem que ser tranquila. Num tempo que você medite. Por quê? Porque você vai falar com o Pai sobre assuntos importantíssimos relacionados com a tua vida, com o teu ministério, com a vida da tua família, com a tua fé, com o teu testemunho, com o teu agir aqui na terra. E Deus precisa te orientar. Deus precisa dar a direção para cada um de nós. Nós não podemos viver sem isso. Naquele DVD, o livro Perigoso, da Missão Portas Abertas, eu até passei um trecho lá no retiro, o irmão André aparece, o fundador da Missão Portas Abertas, aparece numa sala, a sala não tem janelas, e ele diz assim, ele está discorrendo sobre a importância da Bíblia. E ele diz assim, esse livro é importantíssimo, eu preciso comer esse livro, eu preciso que este livro fale comigo, eu preciso que esse livro direcione a minha vida. Como eu posso fazer isso, se eu não tiver completamente absorvido na leitura? Então ele disse assim, esta sala é uma sala que eu uso para a leitura da Bíblia e para a oração. E ele diz assim, reparem que essa sala nem janela tem, porque a janela que tinha aqui eu mandei tirar. Por quê? Porque eu não quero me distrair com nada. Porque eu quero falar com Deus e ouvir a sua resposta. Eu quero ler a Bíblia e quero saber de Deus qual é a direção para a minha vida que Ele tem. E aí a gente faz a seguinte comparação. Você tem um assunto importantíssimo para resolver com o seu cônjuge. Vamos dizer, aquela história que mulher gosta de... Como é que é o negócio? Vamos discutir a relação. De repente tua esposa chega e fala assim para os maridos. Meu bem, nós temos que discutir a relação. O homem faz assim. O que ele faz? Ele pega a esposa e vai para o supermercado discutir a relação? Ele vai para a feira. Ela diz assim, ó, nosso casamento está por um triz. Ah, então vamos discutir a relação, eu vou para a feira. Estou ali, a mulher começa a falar e você ouve aquele grito assim, madame, para a mulher bonita tudo é de graça, mas também não pode levar. Aquelas graças diferentes, né? Está no ponto de onde, no supermercado, é aí que você vai discutir com o teu filho, por exemplo. Você ficou sabendo que teu filho tem problemas. E você precisa conversar sério com teu filho. Vai para 25 de março. Na véspera do Natal. O que vai acontecer? O que vai sair disso aí? É a mesma coisa ouvir a voz de Deus. Por que a gente não para? Por que a gente não consegue dar um tempo... A gente dá, não digo que a gente não dá, mas a gente não dá muitas vezes o tempo com a qualidade necessária para ouvir a voz de Deus. E Satanás, pelo nosso jeitão, pelas nossas atitudes, ele sabe que quanto mais coisa jogar na nossa frente, mais ocupar a nossa mente com as coisas terrenas, menos tempo a gente vai ter para exercitar esta gloriosa oração. A oração que a gente faz para ouvir a voz de Deus. Gente, a resposta dessa oração, muitas vezes ela não é prática no sentido de curar aquela enfermidade, libertar aquela pessoa, restaurar essa situação. Mas ela é preciosíssima porque... Quando a gente ouve a voz de Deus, a gente sossega. Tem coisa mais preciosa hoje, nos dias que nós vivemos, do que paz no nosso coração? Quando a gente ouve a voz de Deus como resposta dessa oração, a gente tem paz no coração. Ou se não, Deus confirma isso. Por esse caminho que você está trilhando, é aí que eu te quero. Gente, não há preço a se pagar por isso. Não há preço a se pagar por isso. Agora, tem um custo. Eu não vou colher esse fruto na 25 de março, no ponto do ônibus, na feira. Eu vou colher na intimidade do meu quarto, no escuro do meu quarto. Pastor, eu não tenho tempo, para de falar isso. Eu trabalho em 3 empregos, glória a Deus. Glória a Deus. Pede para Deus a saída para essa situação. Porque talvez montado nessas desculpas, você esteja perdendo o melhor do teu cristianismo. Aquela situação em que a gente está feliz por saber que a gente está na vontade de Deus, está sendo útil para a obra, está fazendo como Deus quer, porque Deus tem abençoado, dirigido, usado, libertado através da minha vida. Não há sentimento, não há momento na nossa vida que a gente sinta mais a presença de Deus do que nessa hora. É muito melhor, queridos, ir adiante com a certeza de que Deus está no comando. Que nós estamos fazendo sua santa e maravilhosa vontade. A gente tem que confiar na soberania de Deus. O caminho por que está indo a igreja evangélica, volto a dizer, é muito perigoso. A Suzy deu um testemunho aqui na quarta-feira que, meu Deus do céu, para mim foi um tremendo testemunho que veio ilustrar tudo que eu estou tentando falar, tudo que o Fábio falou na quarta-feira aqui na sua palavra. Como muitas vezes o cristão confunde as coisas e acha que arrojo e prática da fé é a gente passar por cima da soberania de Deus, passar por cima da vontade de Deus, e seja feita a minha vontade aqui na terra. A minha, não do meu Senhor. Afrontando até aquela oração do Pai Nosso que o Senhor Jesus ensinou. É para que seja feita a vontade de Deus, de Deus. E muitas vezes, queridos, nós estamos tão maculados pela carne, pelo mundo, por tudo que nos cerca, que a gente precisa caprichar um pouco mais para saber qual é a vontade de Deus. Então, só para recapitular, o segredo espiritual de homens abençoados e abençoadores, homens e mulheres de Deus, o segredo espiritual deles é esta oração maravilhosa que a gente faz e aguarda ouvir a voz de Deus. Aprende a ouvir a voz de Deus, a esperar a direção de Deus. Nem sempre as nossas orações precisam ser feitas assim. Quando eu estou diante de um enfermo, eu sei que eu tenho que orar clamando para que Deus cure aquela enfermidade em nome de Jesus. Não é para esperar para saber a vontade de Deus ali. Mas e quantas vezes nós somos confrontados com uma decisão a tomar que a gente não sabe o que fazer? Procura pensar sobre isso. Quantas vezes eu não soube o que dizer naquele momento, o que esperar? Eu não achei que o tempo de Deus era o correto, estava demorando muito. Eu não entendi o agir de Deus naquilo. Eu não sei até hoje se Ele respondeu ou não respondeu aquela oração. Olha quantas dúvidas surgem no coração de um povo que é o povo de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus. Quando Jesus sobe aos céus e envia o Espírito Santo para habitar dentro de nós, quem, se não a igreja aqui na terra, pode com toda certeza saber qual é a vontade de Deus? Quem aqui na terra, se não a igreja, pode ter a certeza de que está fazendo a vontade de Deus? Somos nós, queridos. Então vamos caprichar nessa oração. Vamos caprichar nessa oração, sabendo que sempre vai haver um custo. Olha a vida de José do Egito. Antes dele chegar naquele posto, antes dele morar no palácio do faraó, ele morou até na cadeia. Foi alvo de todas as injustiças possíveis. Quem você pensar de personagem bíblico, você vai ver que pagou e pagou caro para ser abençoado, para ser abençoador, para fazer a vontade de Deus. E tudo começa porque eles ouviram a Deus. Eu quero ser um abençoador, eu quero ser abençoado, eu quero sim andar de vitória em vitória, mas eu sei que tudo isso tem um preço, e eu preciso clamar a Deus pela ajuda do Espírito Santo na minha vida, para que eu não me confunda, para que eu aprenda a fazer essa oração para ouvir a voz de Deus. Porque tudo, gente, nos dias de hoje, nos leva para o sentido contrário. Eu quero fazer orações relâmpagos e para obter respostas relâmpago. Eu quero, muitas vezes, diminuir a soberania de Deus na minha vida, porque eu quero que impere a minha vontade, porque eu aprendi assim. E está tudo errado, gente, está tudo errado. Vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus em oração. Vamos pedir para Deus: Deus, fala comigo. Deus, me dá a direção. Deus, revela sobre essa situação. Eu devo aguardar? Devo continuar a clamar? Qual é o tipo de oração que eu faço nesse momento? Espero, vou adiante ou desisto? Senhor, fala comigo. Senhor, me dá a direção. Se essa oração for feita com toda sinceridade do nosso coração, nós vamos começar cada vez mais, não digo que vocês nunca ouviram, pelo amor de Deus, mas cada vez mais a ouvir a voz de Deus. Se você pega a vida de Paulo, você vai ver que o cara era direcionado todo dia, às vezes de manhã e de tarde, pela voz de Deus. O que está acontecendo conosco? Que às vezes a gente ouve a direção e tem a certeza da direção de Deus aqui, e depois a gente vai ouvir essa mesma direção daqui um ano e meio. Muitas vezes, quando a gente não está disposto a pagar o preço para ouvir a voz de Deus, a gente está enviando para Deus um recado: sua vontade não me é muito importante. E aí Satanás deita e rola, porque aí ele está com a minha vida na palma da mão dele. E tudo aquilo que eu poderia ser de bênção para mim, para minha família, para a igreja que eu congrego, para o meu próximo, para o meu irmão, eu deixo de ser. Eu sou pela metade, eu sou 30%. Está na hora da gente produzir a 100%. Estamos no finalzinho, gente. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Vamos olhar para o alto, vamos olhar para Jesus. Vamos querer mais de Deus, vamos pedir a presença de Deus. Senhor, eu quero sentir a tua presença. Eu não quero mais ouvir falar que é bom. Eu quero sentir a tua presença. E quando a gente sentir a presença de Deus e aquilo nos der uma baita de uma emoção e trouxer arrependimento no nosso coração, pode estar certo. Você vai ouvir, além de tudo isso, a direção de Deus para a tua vida. Isso é precioso. Não vamos mandar esse recado para Deus: Deus, tem tanta coisa aqui na terra mais importante para mim do que saber a tua vontade. Jamais. Satanás há de ser derrotado nesse projeto que ele tem para a igreja dos nossos dias. E por isso, queridos, eu vou pedir a tua ajuda. Fica de pé em nome de Jesus. Nós vamos clamar por isso agora. Eu vou pedir que num passo de unidade, vai, vamos fazer assim, vamos dar as mãos, vamos fechar aí o corredor, todo mundo de mão dada. Com seriedade nessa oração agora, por favor, cheio de temor no coração, vamos clamar ao nosso Deus para que a gente possa ser realmente pessoas que vivem debaixo desse segredo espiritual de uma vida vitoriosa, e que a gente sabe o custo para ser abençoado, e que isso não vai nos afastar dos planos de Deus. Amém? Segura bem firme na mão da pessoa que está do teu lado. Deus e Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu santo nome. Senhor, como é precioso nós lidarmos com um Deus misericordioso, com um Deus bom, com um Deus que nos orienta, com um Deus que não desiste de nós, com um Deus que anula todas as nossas faltas, todos os nossos pecados e se esquece deles, com um Deus que nos renova a cada dia, ó Pai, tudo para que tenhamos um relacionamento maravilhoso, de pai para filhos, ó Senhor. Muito obrigado por esse amor, muito obrigado por esse carinho, por essa dedicação, muito obrigado, Senhor Deus, porque apesar de nós, o Senhor não tem desistido. Louvado seja o nome do Senhor esta noite. Senhor Deus, eu te peço, Pai, a bênção mais especial, Senhor Deus, que eu jamais pedi, Senhor. Eu clamo nesta noite, Senhor Deus, que nós sejamos invadidos por um temor tal, Senhor Deus, que nos faça correr atrás de Ti, Senhor. Senhor, eu clamo a Ti que o Senhor inunde as nossas vidas agora, com um desejo tão ardente, Senhor Deus, de Te servir, de ouvir a Tua voz, de dar o nosso melhor para esse Deus maravilhoso, Pai, como nunca nós sentimos antes, Senhor. Eu clamo tudo isso para que o Senhor prepare a Tua igreja, Senhor Deus, para este caminhar final que estamos vivendo. Eu clamo, Senhor Deus, que o nosso coração seja aquecido, muitas vezes mais, pelo fogo do Teu Santo Espírito, Senhor Deus. Eu clamo que o Senhor afaste de nós todo fogo estranho, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor Deus. Tira, Pai, tira, Senhor amado, diante dos nossos olhos, interesses que não vão edificar, Senhor Deus, a nossa vida cristã, interesses, Senhor Deus, que não vão glorificar o Teu santo nome, que não vão apresentar esse Deus maravilhoso para um mundo tão necessitado de Deus. Pai, dirige, Senhor Deus, as nossas vidas. Fortalece os nossos pés, os nossos joelhos. Que estejamos firmados na rocha que é Cristo Jesus. E que a nossa esperança esteja só em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o autor de tudo isso na nossa vida. Pai, que o nosso desejo maior seja glorificar o Teu santo nome, cumprindo em nós a Tua vontade, seja a qual custo for, ó Pai. Clamamos, ó Senhor, nos dá coragem esta noite, coragem de clamar por ouvir a Tua voz e a Tua direção, e que essa coragem nos faça seguir essa direção, para a honra e glória do nosso Senhor. Abençoa cada pessoa que aqui está, tira, Senhor Deus, do nosso meio toda a dúvida, tira do nosso meio, Senhor Deus, todos aqueles que estão em mornidão, todos aqueles, ó Senhor Deus, que estão frios. Pai, no nome de Jesus, aquece a nossa vida com a presença poderosa do Teu Santo Espírito, e nos prepara para aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Eu clamo pelos nossos jovens, dá a eles temor e santidade, que te busquem, Senhor Deus, verdadeiramente, que não sejam sugados pelos valores do mundo. Eu clamo por nós, pais, ó Senhor, que tenhamos temor suficiente para que o nosso testemunho no lar seja um testemunho verdadeiro, que direcione os nossos filhos para o bom caminho. Pai, eu te clamo, Senhor Deus, como igreja que somos, levanta os Teus filhos como obreiros sinceros, que vão fazer a obra, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, para que o Senhor seja exaltado e não para homens, ó Senhor Deus. Enche a Tua igreja de coragem, enche a Tua igreja de temor e nos dá fé também, Senhor Deus, porque nós sabemos que a nossa vida de oração, um dos frutos desta vida é ver sinais, prodígios e maravilhas se realizando para a honra e glória do nosso Deus. Que toda oração façamos, ó Senhor, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador. Pai, que não saia de diante dos nossos olhos jamais o valor da tua soberania sobre as nossas vidas. Tira toda rebelião, tira todo o sentimento contrário que nos faz achar que somos alguma coisa, que temos um valor maior do que a tua soberania. Senhor, eu repreendo este sentimento no coração do teu povo, no meu coração, no nome de Jesus, ó Pai. Estamos aqui, Senhor Deus, para te servir, estamos aqui para ouvir a tua voz, estamos aqui para fazer a tua vontade. Por isso, nos dá coragem, nos dá discernimento, nos dá direção, nos dá santidade, nos dá um amor tremendo, Senhor Deus, por ti e pelo teu reino e pela tua obra e pela tua igreja, que não nos faça jamais desistir, Senhor Deus, disso que o Senhor tem para nós. Pai, o Senhor levantou uma igreja para fazer diferença. O Senhor levantou uma igreja para mostrar ao mundo que esta igreja sabe qual é a tua vontade, que esta igreja tem temor para viver diante do Senhor, que esta igreja sabe servir a ti, Senhor Deus, e ao próximo, que esta igreja ama acima de tudo ao Senhor nosso Deus e depois ao próximo como a nós mesmos. Senhor, tudo isso, Pai, seja verdadeiro em cada um de nós. Que a tua igreja testemunhe isso, Senhor Deus, para quem quiser saber a razão da nossa fé. Toma conta dos teus filhos. Passa, Senhor Deus, uma unção poderosa no nosso meio esta noite. Derrama da tua presença, Senhor Deus. Que saiamos daqui, Senhor Deus, absolutamente tocados pelo teu poder, tocados pelo teu amor, tementes, ó Senhor amado, e buscando cada vez mais o agir de Deus, a direção de Deus, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Todas as lutas, todas as dificuldades, todos os preços que vamos pagar, ó Senhor Deus, para cumprir a tua vontade na nossa vida, que isso não seja nada, Senhor Deus, diante do amor que queremos ter por ti, diante do temor que queremos sentir por ti, diante, Senhor Deus, da disposição de fazer a tua vontade. Por isso nos ajuda, Senhor, nós precisamos de ti. Sem a tua unção, sem a tua direção, não vale a pena seguir, Pai. Por isso, visita a tua igreja, abençoa cada um de nós, no nome santo, no nome maravilhoso, no nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. A Ele, toda honra, todo poder e toda glória. Aplauda o nome do Senhor, aquele que é digno de todo louvor, aquele que é digno de toda honra, aquele que é digno de toda glória, de toda majestade. Receba, Senhor, tu és Deus, não há outro Deus nas nossas vidas. Louvado seja, Senhor, pelo teu amor manifestado na cruz do Calvário por cada um de nós. Louvado seja o Senhor, queremos te servir sempre, Senhor. Queremos honrar e glorificar o teu santo nome com as nossas vidas sempre. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia.